Salve, salve, coelhada! Decadentes número 289, quase chegando aí no Decadentes 300, hein? Eu sou Jair Viana, vamos comentar aí um pouquinho dessa semana, um pouquinho do jogo de hoje contra o Flamengo, né? Pela Série A. Todo mundo puto nos grupos aí, todo mundo revoltado. Entrem aí com a gente, comentem, a gente vai lendo aí na medida do possível, beleza? Estão aqui comigo os culpados de sempre, os membros fixos Decadentes, né? E eu vou começar com ele, Lucas. Dê sua boa noite. Boa noite. Apesar de tudo, pelas nossas perspectivas, não veio uma goleada, né? Então, de todos os resultados, esse foi o que talvez menos mais seguiu a risca do América, né? Então, fazer o quê? Bora lá. Olha pra você ver, o cara fica feliz porque não veio uma goleada. Do É uma jeito que coisa. estava, já era. Pesado. Ele também, o outro Deleucas, Felipe Deleucas, dessa boa noite. Boa noite. Vamos aí, né? Já tem fazendo programa triste. Um mês já que a gente não sabe o que é vitória, né? Desde que a gente ganhou das Marias, que infelizmente. Que palavra que é essa aí? Eu não lembro mais como é que fala. Deu uma tristeza quando falaram a última vitória do América foi aquele 3-1 contra o Cruzeiro, na semifinal do Mineiro, fazendo caralho. Já faz mais de mês esse negócio. E tá difícil, né? Um treinador desmotivado, perdeu a mão ali, um elenco bastante limitado, mas vamos que vamos, né? É isso aí. E por último, ele, o homem, a lenda, o mito, que tá com camisa de banda novamente, olha lá, Edu Falaschi. Thales Maciel, dê seu boa noite e já emenda naquele resumo maroto para nós. Boa noite, pessoal. Terceira rodada do Campeonato Brasileiro, da Série A. Jogamos contra o poderoso Flamengo. Vindo de dois resultados negativos, duas derrotas, sem fazer nenhum gol na Série A ainda, a gente não sabe o que é isso, e continuamos não sabendo o que é fazer gol na Série A. E parece que o Lisca também não queria fazer gol na Série A, porque ele entrou com o Bruno Nazário de camisa 9. O nosso centroavante era o Bruno Nazário. Em relação à escalação da última quinta-feira, da última quarta-feira, perdão, a única mudança foi a questão da entrada do Juninho Vassoura no lugar do Ribamar. Então, a gente tinha ali no meio Juninho Vassoura, Juninho, juntos os dois, não dá um Júnior, e Alê. Nas laterais a gente tinha o péssimo dos péssimos do Diego Ferreira, e do outro lado tinha o aniversariante do dia, vamos dizer assim, que completava 100 jogos com a América, ou seja, em 100 jogos que o João Paulo faz raiva na gente. Eu lembro no primeiro ano dele aqui no América, que houve um protesto lá no CT. E a gente já xingava esse cara, e esse cara tá aqui até hoje, é um negócio impressionante. Enfim, fomos de Matheus Cavicchioli, os dois atletas que eu já citei, o Anderson, que é puta que pariu, horroroso, ridículo, o Bauer, que para mim é um bom zagueiro de Série C, esses três aí que eu já falei o nome, o Gustavinho, que não quer mais ser chamado de Gustavinho, o Gustavo, que até tenta, mas não tem poder de finalização, enfim. Temos o Judas, o Ademir, que pelo menos quer alguma coisa, pelo menos é o nosso jogador mais lúcido e talvez o único jogador nosso realmente de Série A. E o Bruno Nazário, que é uma grande das decepções, uma onda danada para chegar e tal. O Bruno Nazário de bom tem só os dentes brancos demais, só isso, porque o resto se esconde do jogo, enfim. E pegamos do outro lado um Flamengo totalmente desfalcado, sem suas principais estrelas, sem Arrascaeta, sem Everton Ribeiro, sem Gabigol, sem Pedro, então um time bem desmantelado ali, que era a chance do América tentar alguma coisa diferente e acabou foi totalmente dominado pelo Flamengo. A América não ofereceu perigo nenhum ao goleiro deles. O Flamengo dominou a gente do primeiro ao último minuto. O Flamengo queria o jogo o tempo inteiro, o América queria empatar o tempo inteiro, não conseguiu. Tomamos um gol no primeiro tempo, numa bizonhice da nossa zaga para variar. Já começando o segundo tempo, o Lisca mudando o jogo, tirando o Gustavinho e colocando o Ribamar. Particularmente, eu tiraria o Bruno Nazário e colocaria o Ribamar, mas ele insistiu. O Lisca tem isso, de insistir com as peças dele. Lisca é esse que está numa vontade na beira do campo de dar de inveja. A vontade dele é mais ou menos essa que eu estou aqui de fazer esse resumo: ou seja, animação zero do Lisca, que era o grande diferencial dele. Ou seja, se você tem um profissional que o grande diferencial dele não existe mais, tem que rever isso aí. A entrada do Ribamar, o Ribamar tem vontade, mas a bola atrapalha ele pra cacete. O Ribamar é aquele cara que tem que ficar dentro da área, mas A bola não chega pro cara. Todas as vezes que o Ribamar sai da área pra buscar a bola, dá merda, ele não consegue dominar. A bola bate nele e volta. É um negócio horroroso. E para ele jogar dentro da área, ele tem que ser municiado de bola. E nossos laterais não cruzam. Os nossos pontas, tirando o Ademir, mas mesmo assim o Ademir ainda, não sei se ele não tem confiança nos companheiros de time dele, ele prefere tentar tudo sozinho e, pô, o Flamengo tá, colocava 5, 6 para marcar, ele fudeu. Acabou que a gente tomou um segundo gol, uma jogada Juninho do Bauerman, deixou o centroavante girar em cima dele, básico, isso aí é manual, isso é coisa que qualquer pelada é feito o tempo inteiro. O antigo pivô faz isso muito bem, né? Ele recebe, gira e bate. O Bauerman caiu nessa. 2-0, para muitos foi um resultado bom até, porque a gente não foi goleado, eu não vejo dessa forma. Eu acho que o América tinha que aproveitar esses três jogos aí, principalmente que assim, é começo de campeonato, é hora que os outros times estão focados em algumas outras coisas, alguns times estão desfocados por causa de seleções, que é o caso do Flamengo em específico hoje. No segundo turno, provavelmente a gente vai pegar o Flamengo completo, a gente está muito fodido. Então, a nossa participação agora, 3 jogos, 3 derrotas, nenhum gol marcado, nenhuma exibição meia boca, pelo menos, tudo exibição péssima, e é isso, sem muitas perspectivas de melhora não, principalmente porque a gente já conhece como é que é o América em Série A, parece que o filme está se repetindo, agora está até diferente, eu lembro de que uma das Série A's dessas para trás aí, nem lembro quando, a gente caiu, que a gente caiu não, né, no meio do campeonato, assim, sei lá, faltando 20 tantas rodadas, tava com um colega meu, não esqueço disso, tava com um colega meu, a gente tomou uma traulitada, o cara falou assim, de agora pra frente é só festa, né, agora é só festa. E esse ano, por causa do vírus, a gente nem festa vai ter, nós vamos ficar puto de casa e nem podemos ir pro campo pra ver os amigos e tomar uma. É isso, esse é o América 2021, uma tremenda decepção. Eu acho que nós pegamos o pior Flamengo possível, né? Vamos dizer assim, a pior para eles, claro, né? A pior escalação possível, cheio de desfalque, cheio de coisa, e ainda assim não conseguimos fazer um jogo bom, não estou dizendo de regular a bom. No meu entendimento, era o tipo do jogo que, nas minhas contas, era para não puxar ponto nenhum mesmo. Mas a coisa ficou feia porque nós perdemos os dois anteriores. Vocês acham isso? O que vocês pensam disso aí? Eu acho que é bem isso, Jário. Principalmente porque, se a gente for considerar que é o pior Flamengo, mas, cara, tipo, o Diego Alves era titular. O Aranha e o Rodrigo Caio já têm sido os zagueiros do Flamengo mesmo, né? O lateral esquerdo é Felipe Luiz, que até pouco tempo era da seleção. O lateral direito tal é Mateuzinho? Isso. Ele, pô, sei lá se ele é reserva, acho que ele é reserva titular o Isla. O cara fez um salseiro no nosso lado esquerdo ali. Isso. A bola cai no Gerson, o Michael, o Bruno Henrique. O Michel é bem ruim, viu, Lucas? O Michel, ele pode ser ruim, Otávio, mas o cara, o Ademir, é um Rubim Barrichello da velocidade perto dele quando ele pega a bola pra correr. E o Ademir, o que ele faz basicamente é só correr. Então o Michel, pra mim, é melhor que o Ademir aqui. E nem nada, o nosso lateral direito era o Diego Ferreira. Então, e depois entrou o Eduardo, coitado. Quando o Diego Ferreira ameaçava correr, o Michel tava ali de fundo. Então, é complicado. Os caras ruins dele seriam titulares aqui tranquilamente. Sim, sim. Eu tô só pontuando que provavelmente nenhum time vai pegar um Flamengo pior do que esse aí, não, cara. Entendeu? Eu não acho que nenhum time vai pegar um Flamengo pior que esse. Eu acho assim, o problema maior, assim, aquele empatezinho com o Atlético Paranaense no primeiro jogo teria sido providencial. Aquele gol que a gente tomou no final meio que fudeu, assim. E perder pro Corinthians também muito pela atuação, né? Porque a gente não jogou nada contra o Corinthians. E agora entra com a terceira derrota consecutiva. O problema de perder pro Flamengo foi exatamente o que você falou. Foram as duas primeiras partidas que pô, 3 derrotas consecutivas. Agora, na teoria, a gente pega a nossa sequência, tirando Palmeiras. A gente pega, se agora é Cuiabá, depois a gente pega Palmeiras, depois a gente pega, se não me engano, Juventude, é isso? Isso. Daí a gente pega no meio do caminho. Acho que Inter e Bahia. Isso, Inter e depois Bahia, eu acho. O Inter em casa, Bahia. Então agora seria, tipo assim, a sequência que a gente poderia ali somar alguns pontos, só que virou jogos de vida ou morte, né? Porque a gente já tá com 0 pontos. Então acho que é essa linha. O problema não foi a derrota pro Flamengo, o problema é o contexto, né? Que a gente chegou precisando de pelo menos um pontinho ali pra gente continuar sonhando. Porque dentro da nossa realidade, das limitações do nosso elenco, eu acho até que foi um jogo ok, assim. Porque A gente já não esperava muito que fosse atacar, pressionar o Flamengo em si. Não tem como você fazer isso com a limitação do nosso elenco, né? E o primeiro gol que a gente tomou foi um gol de um contra-ataque deles, numa jogada bizonha do nosso ataque, que foi aquele deixa e não deixa, o Ademir em vez de chutar, tocou pro Valor, que perdeu a bola ali. Se não fosse isso, talvez a gente virasse o primeiro tempo no 0-0 e começasse ali o Flamengo um pouquinho mais desesperado, porque não fez gol na gente no primeiro tempo e tudo. Mas ter tomado aquele primeiro gol deu uma ferrada, né? Então, assim, foi dentro do esperado a derrota, eu acho. O problema é o contexto todo que é bem desesperador. É, eu acho assim, a gente colocando quando sai a tabela do brasileiro, esse é aquele tipo de jogo que você não conta que você vai pontuar. Você até conta que talvez deve puxar um empate contra o Paranaense. É, a vitória contra o Corinthians, até pela situação em casa, era pra você contabilizar. O Flamengo você não contabiliza. Só que aí você tem que colocar no esquema. É um Flamengo que estava sem o treinador lá, quase que crise de Covid, sem muito jogador por conta das seleções. O atacante deles que jogou não é nada, era o atacante da base deles. Assim, é o terceiro atacante, novinho. A questão é que aí você vê a entrevista do Lisca, né? Ah, a gente tentou variar ali, colocamos o time de uma forma que o time não joga, e o time não se deu muito bem jogando de uma forma que não está acostumado a jogar. Ou seja, você não preparou bem o time. Você quis mudar demais e mudou de uma forma que, ainda que ganhar do Flamengo fosse muito difícil, porque as peças são melhores, de qualquer jeito seria difícil ganhar deles. Era o jeito mais fácil, porque estava sem os melhores jogadores deles. E, ainda assim, a gente fez errado. A gente optou por fazer de um jeito que a gente não está acostumado a fazer e a gente ainda deu essa... Aí acabou atrapalhando. O time não conseguia contra-atacar. Até o lance do gol deles é muito... sintomático, o Ademir pega a bola no contra-ataque, ele sai correndo e não tem ninguém, aí ele tem que parar, ele para, aí depois que ele tá parado, um tempão chega o Nazário, ele toca no Nazário, aí a gente vai, troca a bola ali, já o time deles todo já voltou, já não é mais um lance de contra-ataque, até dá o Ademir rolar a bola pro Valor, que não percebeu ali o risco e perde a bola, e aí nesse contra-ataque eles vão e fazem, porque a nossa transição tava muito lenta, a gente foi muito lento pro ataque, depois pra voltar também, a gente não deu tempo, né? E aí, pra piorar, o nosso zagueiro Anderson resolveu marcar o Bruno Henrique, só o Bruno Henrique, no olho. E deu no que deu, né? Acabou que a gente, que tava com a nossa média de 3 chutes no gol por partida, a média vai cair, porque hoje foi só um chute no alvo, né? Então, fica difícil. Que é difícil ganhar do Flamengo, era difícil. Optamos por fazer da forma mais difícil ainda, que é jogar de uma forma que a gente não tá acostumado. E aí, deu no que deu, né? Ah, mas eu pergunto assim, com relação a jogar do jeito que a gente não... Desculpa, Thales, pode falar. Não, pode falar. É porque essa questão de jogar do jeito que a gente não tá acostumado, eu até tava esperando que o time fosse recuar um pouco mais mesmo. Porque se a gente joga do jeito que a gente tá acostumado, assim, que seria ali com um volante só, né, e dois, entre aspas, meias ali, fazendo o Juninho ali, cara, sinceramente, eu só acho muito difícil. Pô, a bola ia cair no pé do Gerson ali, mandar pro Diego, não. Mandar pro Bruno Henrique. Ô, imagina, podia o Zé Ricardo, coitado, se ele estivesse jogando, ele ia terminar o jogo e direto pro CTI. A questão da forma, do que o Lisca fala, é ter jogado sem um centroavante. Ainda que o Rodolfo não seja um centroavantão, ele pelo menos tá ali, consegue prender a bola, não faz, tenta fazer o pivô ali, faz alguma coisa. Quando não jogamos com ele, jogamos com o Ribamar, que aí, mesma coisa. E agora a gente jogou com o Nazário, que muitas vezes estava recuado ali, e aí o Juninho faz a infiltração como falso 9. Foi um esquema que, ofensivamente, o esquema não tava rodando. Ainda que, igual, seria difícil jogar e atacar o Flamengo? Seria. Mas aí nós escolhemos o pior jeito de fazer, que é resolver colocar uma formação ofensiva ali de um jeito que a gente não está acostumado. E é para piorar, aí você pega ali... conseguiu piorar a única coisa que funcionou minimamente contra o Criciúma, né? Porque aí o Gustavinho e o Nazário não conseguiram articular mais nada, então o Gustavo hoje não foi uma partida boa dele. O único que conseguiu fazer alguma coisa era o Ademir, que saía correndo ali, mas é aquela história, né? Era ele correndo contra a zaga do Flamengo inteiro, uma hora chegava um cara pra roubar a bola dele, né? Então não tinha muito o que fazer, né? No segundo tempo também, Felipe, teve um lance do Ribamar, que é a mesma coisa, ele recebeu uma bola no contra-ataque, ele não tinha absolutamente ninguém pra ele trabalhar a bola. Você querer que o Ribamar saia de branco, todo mundo não dá. Eu, particularmente, hoje vi o América igual o América do Adilson Batista, quando o Adilson Batista colocou o Rui de centroavante. É uns negócios que não existe, cara. É umas invenções malucas, uns negócios mirabolantes. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de coisa. E o Lisca tá certo. O que ele fez não deu certo, porque ele inventou. Você não pode inventar numa Série A. Você pode inventar num Campeonato Mineiro, onde ele não inventou. Onde ele teve N chances para colocar N formações diferentes, ele preferiu ser aquilo de sempre. Então, para mim, hoje a derrota é toda do Lisca, sem qualquer dúvida disso. Fora a passionalidade dele. Eu queria até ver hoje a entrevista dele. O foco nunca é o tanto que ele tá mal treinando. O foco sempre são os outros. Não, hoje não sou de choradeira, não, cara. Mas eu desânimo. Se você não viu e tá com essa sensação, eu recomendo você não ver mesmo para não estragar seu final de semana. Fala, não vou ver. Não vou ver. Ele falou a belíssima frase de quando ganhávamos era que todos nós estávamos mal e agora que as coisas estão dando certo, a culpa é de todo mundo. A culpa é minha, a culpa é da diretoria, a culpa é dos jogadores, a culpa é de todo mundo. Não é a só culpa, minha. A culpa é, os menos culpados aí são os jogadores. Isso é minha opinião. Porque a culpa é de quem os escala e a culpa é de quem os contrata. Quem contrata? Eu também acho. Quem contrata um Ian Sassi tem a certeza absoluta que não vai dar certo, gente. Isso é impossível. Sacou? Igual o Ribamar, a gente vem tentando o Ribamar, contratar o Ribamar há tempos. Isso não está certo. Um time não pode tentar contratar o Ribamar. O Ribamar tem que ser a última opção de qualquer time. E uma coisa também, o Eduardo, você contratar um atacante um pouco acima do peso, até vai, se ele for um cara que faz muito gol. Se contratar um camisa 10 um pouco acima do peso, igual aquele Douglas, lá do Grêmio, até vai, se o cara conseguir criar as jogadas de gol. Mas você contratar um lateral direito pançudo... De tá 35 sacanagem. Anos. Ah, esse tá de 35 anos. O cara gordo de 35 anos. Deu eu pra ver. Gordo, tem... Porra. Tá ali. Ele tá pançudo. Ele é lento. Ele é ruim. A única bola que sobrou pra ele foi lá e subiu dando uma cotovelada no Felipe Luiz. Não tem um... Mas pelo menos agora a gente tá equilibrado. A gente tem um cara muito ruim que corre o tempo inteiro magrelo, que é o Juninho. A gente tem um cara muito ruim que não corre nada e é gordo, que é o Eduardo. Então tá, fechou. Deixa eu ler os comentários aqui, gente. Bom, o Otto Moll tá aqui firme rumo à Série B, infelizmente. Tá criticando o ataque, meio de campo, de defesa. Eu queria muito discordar de Otto. Queria pra cacete, mas não consigo, de coração. Pelo que eu estou vendo e pelo horizonte que eu enxergo e pelo passado, pelo histórico do América, pela repetição de erros, eu não consigo ver nada diferente disso aí que o Otto escreveu. Isso aí. O Marcos Graça está aqui. Boa noite, Letos. O dia que o Alê sair por um minuto de uma partida neve em BH. Gente, Juninho e Alê, os dois não dá, não. Só dá para aceitar um na vaga de paixão do treinador, mas os dois não tá dando, não, cara. Sinceramente. Não tá virando, não. Flávio Azevedo está aqui. Alencar. E com o Sabino no banco, cara, isso que me deixa maluco. Não dá, não dá, cara, não dá. Ainda mais num jogo contra o Flamengo, que o cara entra para empatar, não daí que faz menos sentido ainda. Alencar, tem que sumir com o Juninho e Alê titular. Definir logo se o Lisca vai embora ou não, ele tá esperando ser mandado embora para pegar a rescisão. Melhor trazer logo Conceição, tem muita barca no time. Ô Flávio, a rescisão do Lisca é baixinha, até onde eu sei, e o valor eu não consigo não, mas me disseram que é R$400 mil. Não sei dizer, tá? Isso é o que rola nos grupos aí. R$400 mil pro Inter é dinheiro de pinga, ou para qualquer um, dentro do futebol, claro, né? Eu vou deixar você continuar ler os comentários, mas depois eu queria voltar no assunto Conceição. Tá. Diga, Lucas, você ia falar? Eu acho que ele vai tentar fazer um acordo pra ele sair e a diretoria não ter que mandar ele embora. Mas pode ser. Do jeito que ele tá. Cara, todas as perguntas, perguntava assim, Lisca, você acha que vai chover amanhã? Eu não sei se vai chover amanhã, eu vou ter uma reunião muito importante amanhã pra conversar com a diretoria, pra gente ver o melhor rumo. Ah, Lisca, e o que você acha da Gisele Bündchen? Desempenho do Flamengo. Modelo, inclusive, falar em modelo, amanhã nós vamos ter uma reunião pra gente decidir nosso futuro. Caraca, ele falou isso umas 4 vezes. Foi mesmo. Sério que foi assim a entrevista? Foi desse jeito, cara. Ele mencionou a reunião umas 3 ou 4 vezes mesmo. É tipo, cara, não me pergunta muito não, que eu não sei nem se eu vou estar aqui amanhã à tarde. Amanhã. Então não me pergunta muito não, que eu não tenho muita resposta para dar não. O Tayuia 18, time jogou abaixo da crítica, o Matheus Gomes fora Lisca. O Thiago Ribeiro está perguntando, Lisca sai ou fica? E se sair quem vocês gostariam no lugar? Vou puxar daqui a pouco de novo. O Flávio está falando que fomos enganados, porque nós metemos ferro nas meninas no Cruzeiro e nós fomos enganados. Nós não, mas eu acho que talvez a diretoria sim. O Zé Alves Aguiar, já era esperado. Tem a ver com isso, Jairão? Totalmente a diretoria tinha a ver, porque inclusive na coletiva, uma das horas que o Lisca não estava falando que teria uma reunião, ele falou isso depois, ele falou que a nossa expectativa para o começo do campeonato era outra, mas agora que nós perdemos 3, a gente está vendo como, que nossa briga realmente era sobre rebaixamento. Qual que era a expectativa? Não sei. Cara, o time titular da Série A era o time titular da Série B sem Messias e sem Sávio. Basicamente é isso. É, perder o Sávio realmente não faz muita diferença. Agora, perder o Messias faz toda a diferença. Cara, e depois do que eu tô vendo o Messias jogar na Série A também, tem minhas dúvidas, tá? Tem minhas dúvidas. Mas é o time titular da Série B. É o time titular da Série B, sem o Messias e o Sávio, com o Anderson no lugar do Messias e o Marlon, que estava, mas agora machucou, no lugar do Sávio. É isso. E é isso, cara. Todo mundo. Nós tivemos 11 contratações. O único que está entrando aí por insistência é o Bruno Nazário e o Marlon. E só, entendeu? E o Bruno Nazário ainda está entrando, como eu falei, por insistência, porque, né, a gente está vendo. O Tabira está péssimo. É. O Zé Alves Aguiar, Tabira vos abraça, já era esperado por esse jogo, não é da nossa tabela, e ficou barato. Foi uma piada. Defesa contra ataque. Flamengo e meia ataque inoperante. O Adolfo, nosso parceiro aí também, ó, sinal vermelho ligadaço, ainda dá, mas tem que mudar peças no time e tem que contratar. O Adolfo, eu também acho, cara, nós temos 35 rodadas pela frente ainda, só que se não fizer nada, nós estamos apontados no caminho do rebaixamento. Se a gente não fizer nada, vai dar ruim. Está tudo indicando que vai dar ruim. É, Lucas Nassif, boa noite. Não sei se é o desespero, mas vocês acham que o Marcelo Moreno na América pode ser o Marcelo Moreno da Bolívia? É, Lucas, é desespero sim, viu? Pelo menos na minha opinião. Quem além desse poderia ser uma opção como centroavante? Mas com alguma chance de vir. Cara, Marcelo Moreno, não... gente, não tem nada. Não tem o que achar dele. O nosso problema realmente é centroavante? Não adianta você colocar. A bola não chega. Não adianta você colocar o Gabigol ali, porque se a bola não chegar, não adianta você. Eu também acho que. Para mim, o problema do América é basicamente a transição do meio para ataque. A bola não chega no ataque, cara. Aliás, chega quando o Ademir pega a bola e sai driblando 2-3, ou vai na velocidade. Agora, isso para mim é o atestado de que o meio não funciona. Agora, a culpa é do Zé que tá lá fazendo primeiro volante? Não, primeiro volante não tem que fazer isso mesmo, não. Não é problema do primeiro volante fazer bola chegar no ataque. E ele ainda consegue apressar, porque o passe longo dele é bom. Isso. Quando ele acha os caras lá. De vez em quando ele acha. Bem. Mas não é obrigação de primeiro volante achar bola pro ataque. Ponto. Então, Juninho e Alê. Juninho é ponta direita, né? Juninho é ponta, porque ele não tá no meio. Alê, cara, o Alê tem um ótimo passe. Só que... Então, cara, quando ele quer, ele acha uma bola esperta. O problema é que ele não quase nunca quer. Esse é o problema. Entendeu? Então, cara, o problema tá muito na cara. Eu não sei esse processo, mas pra mim o problema tá muito na cara, que é o meio de campo. Não adianta ficar mexendo no ataque enquanto não resolver o meio de campo. O time se arruma é de trás pra frente, não tem outra, cara. Não tem outra. Se o meio começar a funcionar, você pode botar praticamente qualquer atacante lá na frente, que vai funcionar. Você tá falando isso aí, me lembrou agora, o Felipe vai querer me bater. Mas quando a gente estava naquela situação em 2019, o Tigrão entrou e falou isso: nós vamos consertar do meio para frente, de trás para frente. Não estou querendo o Tigrão, não, mas eu acho que a única coisa boa do Tigrão vir é que pelo menos o Alan Ruschman não vai jogar, né? Bom, a ver, né? Porque ele tentou o Alan Ruschman em 3 posições do Cruzeiro antes de ver que ele não prestava. Mas ele já viu que não presta. Mas ele vai ver que não vai tentar dar mais uma chance. Cara, né? Eu acho que o Tigrão deve aceitar. Falei: caraca, eu dispensei o cara, aquele que não serviu pro meu time na B. Eu vou assim, pegar o time na A que tem ele no elenco. Não dá não, velho. Não dá não. Aí ele vai não chegar assim, não. Eu venho, mas traz o Felipe Augusto de volta. Puta merda, Felipe Augusto e Joseph. Tá difícil. Gustavo Lacorte, nosso parceiro aqui também. Thales, onde eu consigo uma caixa dessas aí pra entrar na hora dos Jogos da América? Eu não entendi a pergunta. Ele tá te perguntando onde é que ele consegue uma caixa aí à sua esquerda pra ele entrar na hora dos Jogos da América. Ah, essa caixa aqui? É. Pra se esconder, Thales. Olha, sendo muito sincero, eu não caibo nessa caixa. Mas precisa pôr só na cabeça pra você não ver o que o Eduardo, pessoal tá fazendo. Aqui, sabe uma coisa que eu acho engraçada? O América, desde a época da Esparta, tem esse problema com camisa pra gordo. Mas traz o Eduardo, o Rodolfo tá aí. Só vamos pegar as camisas de jogador e colocar na prateleira, que não vai ter esse problema, não. Eles vão pegar a camisa deles e vão botar aquelas faixinhas do lado, assim, pra dar uma aumentada. Vocês estão entendendo. Por conta das camisas não atenderem a torcida... E a torcida vai falar que o América é gordofóbico, camisas gordofóbicas, eles vão e contratam tipo, o Eduardo pra falar que não tem gordofobia. Eles são tão a favor que eles colocam até no time pra jogar. É a cota. O Rodolfo veio nessa ano passado, o Eduardo veio nessa esse ano. Mas eles não vendem essa camisa pra torcida. Gente, depois que eu vi o Eduardo hoje, eu não vou nem reclamar que o Rodolfo tá gordo, mas não, viu? Sinceramente. Ah, mas uma pergunta. A camisa 3G do América, ela é mais cara. Será que tem desconto no salário do Eduardo Rodolfo pra eles? Deveria. Mano, assim, o que eles vão servir no café da manhã no CT? É bacon? Eu... Como é que é o café lá? O dia do futebol do sócio, o que ele serve pra gente lá é o pãozinho com ovo, né? Pãozinho com ovo lá deve estar sensacional, viu? Com banana. Eu não tô reclamando, não, porque assim, é de graça, a gente não pode reclamar, não. Mas o pão é dormido, tá, Jair? Ah, é? Total. Total. É dormido, é que é a porra, cara. É, foda. Mas tá bom. O Murilo tá aqui falando, ó, ninguém acompanha o Ademir, não dá opção pra ele tocar a bola. É o que nós estamos falando também. O ataque, meu filho, ele desembalou umas duas vezes ali. Quando olha para a esquerda, não tem um filho de Deus acompanhando, cara. Não tem. Teve uma hora que... Nós... Tristeza. Não, impressionante, cara. O Bruno Marcos. Eu acho que o Lisca vai pedir a conta. Pode ser. O Paulo Braga. A vergonha hoje podia ser maior. Ficou barato. Geraldo Gomes, lá de Arcos. Tá aí. Boa noite. Pelo que o Lisca falou, ele vai pedir reforço. A diretoria não atender ele amanhã mesmo, vai pedir para sair. Isso que eu acho. Geraldo, ele já pediu o reforço e o que chegou foi isso aí. É, os reforços que ele pediu, e aí fica a entrevista do Alencar falando que a gente trouxe quem o Lisca pediu, aí você atesta, tipo assim, porra, o cara pediu. Aí é assustador. Cara, que puta que pariu, né? Aí que é aí assustador. É, eu acho que foi isso. O único que eu coloco ponto ali pode ser o Ribamar. O Ribamar, eu acho que o Lisca pode não ter pedido ele especificamente falando. Ele pode falar um atacante e deram o Ribamar pra ele. Mas o resto ele pediu. E aí. Mas não, pediu... não, de longe de defender Ribamar. Mas o Ribamar, para reserva, ainda vai. Vai, cara, de boa. Eu também concordo com você, de boa demais. Ele ganhou, hoje teve um lance no contra-ataque, ele ganhou na corrida do Rodrigo Caio. Ele só não chegou sozinho, porque o William Arão foi mais rápido. Não, e o problema é que ele ganhou na corrida de um e não tinha ninguém para ele tocar, né? Então ele teve que tentar correr na corrida do outro. O Ribamar puxou o contra-ataque e ninguém acompanhou o Ribamar. Olha para você ver como é que tá a situação do time. Gente, o Ribamar e o Rodolfo, num time que estivesse funcionando, eles seriam atacantes ok. Um substituindo o outro, ok. Tipo assim, ia lá, contra um time piorzinho, ia lá, metia gol, num jogo igual hoje, fazia um pivôzinho ali, fazia uma confusão, num time que funcionasse. O problema, igual eu falei pra mim, a gente tá cobrando o ataque, mas se a bola nem chega, cara. Me fala aí uma bola que fala assim, essa bola aqui hoje, nós tiramos uma bola, o Cavicchioli deu um tiro de meta e a bola chegou no ataque. Não chega, velho. Não chega. É igual eu falei, é o Ademir vindo buscar a bola lá atrás, é o Ribamar vindo buscar a bola lá atrás, e não funciona, cara. E eu acho que o Ademir já deu uma desistida também, assim, ele deve pensar, pô, não consegui ser vendido, mas eu preciso de mostrar futebol aqui pro algum time mais ou menos fazer um pré-contrato comigo. Porque até nessas jogadas vezes, que ele consegue puxar, na que ele chutou mesmo, o Ribamar mesmo tava passando sozinho, falou assim, ah, tocar pro Ribamar porra nenhuma, não. Vou tentar fazer o gol aqui, tipo assim... Acho que os caras já estão meio que ligando foda-se já. Até o Ribamar ficou olhando pra ele assim, caralho, custa ter uma chance quando eu tô sozinho. Mas nesse nível, eu acho que o Bruno Nazário é pior. Até porque também. O lance que o Ademir passou ali, que tá o original gol deles, é que o Nazário tá no meio de campo. Ele tá até à frente do Ademir quando o Ademir começa a correr. Só que tipo, o cara vê cinco caras cercando o Ademir e fala assim, ah, deixa a bola. Aí de repente o cara ganhou e passou. Ele falou assim, ô, caralho, vou ter que correr aqui agora. Depois, aí o Ademir fica, tem que parar, falou, merda, tem ninguém aqui. O cara que só joga na boa. E aí então, ele que pegou, que tenta chutar. É aquela história, né? O cara que joga pra si, né? O Ademir aí tá igual uma história que meu sogro conta. Meu sogro foi fiscal, né, na vida inteira dele. E diz ele que quando ele passou no concurso, ele foi todo animado, primeiro dia, né? Para fazer uma fiscalização numa empresa e tal, e botaram ele de parceiro de um outro cara, de um fiscal mais antigo. E aí ele foi nessa empresa, e aí eles saíram, entraram no carrinho da fiscalização, e aí ele virou pro cara e falou assim, e aí, e agora? O que nós vamos fazer? Agora nós só vamos fazer o seguinte, nós vamos procurar uma frondosa, uma árvore frondosa, que eu preciso ler meu jornal. Aí dizendo que ficou a manhã inteira, o cara lendo o jornal tranquilão debaixo da árvore. Aí o Ale, o Ademir e o Bruno Nazário foi desse jeito. Chegou o Ademir lá todo entusiasmado, vamos fazer a jogada. Aí o Bruno Nazário, puta, agora eu vou ter que correr, bicho, não é possível. Não vai ter jeito. E o Bruno Nazário só queria a frondosa, ele não queria correr, não. Pois é, e é meio que desse jeito, porque não todos os nossos contra-ataques são assim. Só que hoje, contra o Flamengo, achei até que foi mais um pouquinho menos pior, porque contra o Corinthians também tava assim pra cacete, e o time do Corinthians não era tão forte quanto o do Flamengo, não. Sim. É, no nosso contra-ataque parece que os caras vão assim, ah, não, deixa pra lá, vamos começar a tocar em bolinha aqui, uma hora a gente vai chegar lá, um cruzamento. Pois é, mas esse espírito todo jogo tá assim, né, cara? É. Teve uma falta pra gente na entrada da área, frontal. O Ale vai me bate pro Juninho bater, chutar pro gol. Um negócio mais. É um negócio muito estranho, porque assim, a porra do Vassoura não é batedor de falta. Agora não tem pelo menos um cara que bate uma falta. A única falta que a gente teve. O João Paulo tava lá também. João Paulo também na teoria bateu de falta. Enfim, Nazário. A única falta a gente tem o jogo inteiro, Ale e Juninho. Ah, puta que pariu, bicho. Puta que pariu. Detalhe, é o Ale pensar assim: vou surpreender eles. Vou rolar uma bola mar pro Juninho aqui, porque ele vai chutar pra fora. A única coisa legal, entre aspas, óbvio que não pode ser legal isso, porque a gente não pode jogar contra o América nunca, jamais nós somos americanos, mas pelo menos o ódio da turma do Twitter pelo Decadentes acabou, né? E agora eles não podem mais reclamar da gente colocar o Juninho no colatino. Verdade, verdade. Mas hoje um odiador, que os odiadores lá, reclamou que a gente não pôs o Alê. Mas tinha pô, tem muito colatina. Hoje tinha colatina demais. Infelizmente, são quatro opções. Quem tá nos ouvindo aí gosta de votar no colatino do Bala da Galera, gente, quando a gente não coloca, porque geralmente falta a opção, só tem quatro possibilidades. Se você acha que é um de fora da lista, pode botar no comentário que a gente lê também. É complicado, viu? O Bruno Alves Valverde está aqui falando, ó. Diego Ferreira vai ter pesadelos com o Bruno Henrique. É o único caso que um atacante bota um lateral no bolso, né? Nossa, cara, tu viu? Olha, foi falar assim, mas o Mateuzinho colocou o João Paulo no bolso também. Não foi. Na hora, cara. Eu não tô tentando lembrar quem foi. O Michael deu um cortinho, cara, que eu acho que deve ter algum... Eu não lembro quem foi que caiu no chão, que deve estar com um problema no quadril, com certeza, porque alguém vai amanhecer com a lesão no quadril amanhã aí. Bom, o Bauman tomou um tombo por causa do Bruno Henrique também, né? Cara, gente, o Bauman não conseguiu derrubar o Bruno Henrique no corpo, velho. Caraca. Impressionante, né? O Bauman é um armário, nessa velho. Parte, ele tombou com o Bruno Henrique, mostrar quase caiu. Por que o Ricardo Silva merece ser titular? No primeiro gol, o Anderson tem a chance de derrubar o Bruno Henrique, ele marca de longe e aí depois não acompanha, o cara faz o gol. O Bruno Henrique foi dar uma passada no Ricardo Silva, o Ricardo Silva mas deu uma mãozada assim na boca dele, que ele ficou no chão ainda reclamando lá assim, ou seja, você tem que mostrar que zagueiro tem que ser zagueiro uma hora, você tem que zagueirar, ué. Exatamente. Você que... Bicho, olha onde é que a gente chegou, o Ricardo Silva tem que ser titular, olha onde o América chegou, sabe o que é o pior? Eu estou concordando com você, mas me dói. Pensar desse... que o Ricardo Silva, que é horroroso, que assim, ridículo. O grande destaque do Ricardo Silva jogando pelo América é que ele fazia gols de cabeça. O Ricardo Silva nunca foi um destaque no América por ser um grande zagueiro. Não, o destaque era porque ele fazia muito gol no time do Tigrão. E agora nós estamos pedindo ele de volta. Eu estou concordando com você. Mas agora nós temos o Lucas Cal voltou. Gente, que era pior do que ele, né? Quem é Lucas Cal, meu Deus do céu? Na fila do pão. Eu teria vergonha de publicar numa rede social que o Lucas Cal está de volta. Meu Deus. A lista tá aqui, ó. Lisca não belisca nada. Vamos esperar sentados pelo milagre de ficar na Série A. Carlão, Carlos Vogas, tá muito difícil. Sinceramente, o time é fraco, sim. Tecnicamente, muito inferior ao Flamengo. Mas nem sangue, nem porrada o time dá. Isso no programa de quinta-feira que o Felipe foi o apresentador aí, né, gente? No programa 288, eu até mandei esse comentário. Eu falei, gente, um time como a América pode faltar tudo, menos vontade. Menos vontade, cara. Entendeu? Pode faltar tudo, mas menos vontade. A vontade tem que ter, cara. O cara tem que entrar comendo grama mesmo. E aí, os jogadores que mostram vontade, vídeo Sabino, são preteridos por outros. Igual eu falei, se é o Sabino no lance do primeiro gol ali, se o Sademir rola a bola pro Sabino, se os caras chegam na frente do Sabino e pegam a bola, o Sabino tinha acertado um chute na canela do cara, que o cara tinha drogou no lugar da bola. O Gerson não iria pro Olympique de Marseille por enquanto. O Sabino arregaçar ele. Se eu sabendo que erra o chute ali, o Gerson vai pro gol. E não tem outra coisa. Não ia rolar um contra-ataque porque o cara ia ficar caído ali. Se fosse uma perna, cara quebrada. O cara não ia querer nem entrar ali. Aquele gol já manda sem freio, né? O Valora vai, meio que já vai achando que vai perder ali, fica ele no chão e a bola indo pro contra-ataque, né? E só um adendo que foi citado aqui, o Gerson, cara, parecia que ele era um adulto jogando com deitinho de leite, velho. Ele pegava a bola, ninguém roubava a bola do cara. A bola chegava nem qualquer pedrada, o cara domina e ninguém roubava. Impressionante a diferença. A gente sabe que o América é um time tecnicamente inferior, mas quando pega um cara pra jogar contra o Gerson, a gente vê o quanto que é tecnicamente inferior. É impressionante, o cara tava brincando de jogar a bola. No final ele só tava a fim de fazer um gol, o cara tá indo embora, quer só fazer um gol aqui no final. Ele tava lá no ataque já, pegando a bola, mandou uma na trave. Impressionante. Sabendo que tá caminhando a passos largos pra virar o novo do Pitbull. Vale comentar que esse é o terceiro jogo que o Juninho faz zero desarmes. Sério isso, Felipe? O pior é que, é que eu não tenho pra voltar. Mas é que eu olhei a estatística contra o Corinthians, eu até achei que contra o Criciúma ele fosse ter mais, porque contra o Criciúma tava ele e o Alê, né? Eu falei assim, ah, véio, agora ele vai, né? Não, ele tem zero desarmes contra o Criciúma e hoje, de novo, zero desarmes. É porque isso não pode ser um jogo. Ele é contra o desarmamento. É por causa disso. E outra coisa, do nosso meio-campo, ele é com o pior aproveitamento de passe, 71% de aproveitamento só também. Será que ano que vem ele continua no América, essa bosta? Ué. Porra! Deixa eu aposentar. Deixa eu fazer uma outra pergunta. Como é que um treinador cobra do Ademir que ele tem que marcar e desarmar, mas não cobra do volante? É porque não é volante, é ponta direita e falso 9. Não, mas tô perguntando o seguinte, se o Ademir tem que marcar, desarmar e tal, um cara que em teoria é do métier dele desarmar, tem que desarmar? Pô, pior, deixa eu até ver aqui, eu acho que o Nazário fez mais desarme com o Ademir hoje. Deixa eu ler aqui, então, enquanto você olha. Nando Zucban, lá pelo Facebook, Alê tem que sair, mano. Adriano Nascimento, Alê é o mestre do Brasil, nunca sai. O Alisson Fernandes, do Soldeca aí, ó, quem não conhece... Alê é o quê? Aí, mestre do Brasil? É o mestre do Brasil, nunca sai, cara. Quem é o mestre nunca sai. É porque o mestre na Argentina nunca sai. Não, mas quem dera que fosse o mestre. Quem dera. Eu entendi o que ele quis dizer. Pra você ter uma ideia, o Bruno Nazar teve 3 desarmes hoje, o Juninho teve 0. Putz, olha aí, cara. Olha as estatísticas. O Asno do canal Sodeca aí, ó. Quem não conhece, você tá sempre fazendo vídeos pós-jogo e tal. Muito bom, gente. Sigam lá. Programa muito bom. No caso da série do Lisca, quem vocês indicam? Nós vamos voltar nisso ainda. Peraí, cara. Deixa eu comentar isso aí. Tá estranho. Tá estranho esse comentário do Alisson aí. A gente tem que ver isso aí. Essa semana já por duas vezes você deixou Felipe como apresentador. Agora o Alisson nessa elogiação do nosso programa já saiu daqui, agora você também elogiando o Alisson, isso significa que você vai sair também. Vamos jogar claro, ou você vai ficar igual o Lisca nessa punheta se do eu caralho. Fiz, se eu fizer uma coletiva com a metade do desânimo que o Lisca tá, você pode saber que eu tô saindo mesmo. depois você abre seu WhatsApp aí, que o Jair pediu uma reunião com a gente amanhã para definir o futuro. Não leu ainda. Eu não vou responder nada não, que eu tenho uma reunião marcada com a equipe Decadentes amanhã. É, rapaz, tá difícil. O Alisson seria nosso tigrão, vamos chamar ele pra trás. Não, ele é nosso Anderson. Quando ele saiu, doeu mais no coração. Não, ele é o Givanildo, porque ele tem respeito com a torcida. Então, o Alisson é tipo o Givanildo. O Miller Mello tá aqui falando que só Decadente salvando o Domingão. Ribamar, ruim demais, tropeça até nos pés. Pô, coitado desse cara. Porque o seu Decadente tá salvando o domingo dele. Tá feia a coisa. Agora, se ele tá falando do Ribamar que tropeça, vale lembrar que o Anderson também foi roubar a bola do centroavante lá de 18 anos do Flamengo e tropeçou no pé e caiu. Por pouco não foi gol. Foi o lance que ele cruzou e quase que o Cavicchioli põe pra dentro. Né? Teve isso também. Olha aí, cara. E aí ficava legal, porque acharam que foi falta, eles ficaram reprisando o lance e ficaram cada vez mais feio, cada vez mais você via mais o Anderson tropeçando no pé assim, caindo. Sem comentários. O Buchecha tá aí também falando, ó. O Buchecha tá sempre no Instagram, faz sempre vídeo com a camisa do América aí. Tá aí fazendo uma denúncia. O pior é que o Rodolfo veste P. Ô, Thales, nós temos que descobrir qual que é a fábrica que faz a do Rodolfo, porque se o Rodolfo é P, você pode pedir uma G tranquilamente. É. Isso tem um negócio que acho que a Nike é assim, a Adidas assim, elas têm camisa para jogador que são mais apertadinhas. É. E camisa para torcida, ela é mais largadona, vamos dizer assim. Não faz sentido. Então, do América é o contrário. As camisas de jogador são largas pra caralho, né? Tem um trem errado. Se o Rodolfo veste P, Buchecha, o Ademir veste Baby Look P. Infantil 6 anos. Infantil 6 anos. Eu sou P de peixe boi. P de pescador. P de pescador é bom. O Alex Denner, o ano de 2021 me lembra muito 2016. Uma boa campanha do Mineiro mascarou os problemas do América. O time era ruim. Não, e com não. 5 jogos mandaram o Givanildo embora. Depois erraram na escolha de substituto. Totalmente diferente. 2016 não durou 5, não. Durou 5 jogos o Givanildo, não. Acho que durou. Entendo? Acho que durou. Durou. Acho que foi 5. Acho que foi 5 jogos. Ele perdeu 2, aí ele empatou 2. No quinto jogo ele perdeu e saiu fora. Eu sei que, pra você aí, leia o texto que eu comparei os 2 anos, você vai entender que exatamente, não foi bem assim, né? Aí, ó, o Buchecha tá aqui falando do nosso presidente, ó. Alencar tá jogando tudo pros outros, nada é culpa dele. Recebe mensagem da torcida de críticas e ri ou responde com ironia. Alencar sempre tira o corpo fora. Só lembrar que de 2016 jogou... Ah, esse é o Marcos Grassi. quando jogou o fracasso pro Giva, já que nós estamos falando de Ivanildo. Alencar não está nem aí para a torcida, pois a crítica nos jornais. Essa semana nós tivemos isso, né? Uma crítica aí no Super Esportes do Alencar à torcida, né? Pegou bem mal isso aí, né? Deixa eu ler aqui. Eu acho que é o seguinte, eu já desculpo, só. Não, claro. Absolutamente nada. Tentar fazer o mais isento possível aqui. Já que o Alencar se diz que futebol não é a responsabilidade dele, ele não deveria, então, dar entrevista sobre o futebol, sacou? Essa entrevista que o Buchecha fala aí, que ele deu pro, não sei para qual veículo de comunicação, acho que foi pro Esporte, enfim, qualquer um dessas porra aí, ele fala mal da torcida, cara, não faz sentido nenhum, sacou? Se ele realmente, futebol não é com ele, então, na hora que o repórter perguntar, fala seu companheiro, eu posso falar do Planeta América, eu posso falar disso, posso falar daquilo, mas futebol não é comigo, entrevista fulano de tal, acabou. Pois é, eu ia falar exatamente o que você comentou. Eu ia falar o seguinte, pro Alencar botar a cara para dar a reunião, para dar entrevista, para dar não sei o quê, quem não tá botando a cara? Eu vou fazer a pergunta reversa. Se ele tá botando a cara para ser entrevistado, mas ele não é do futebol, quem não tá botando a cara para ser entrevistado? É isso que eu acho que tá errado na América. Então, beleza. Quem tá fazendo futebol é Salum, Euler, não sei, tá? Tô falando aqui. Salum, Euler e o De Cessardi lá, que é o diretor de futebol. Então, o Super Esportes, você pode ir lá no CT entrevistar o Armando, você pode ir lá no CT entrevistar o Salum, e lá estão as respostas. Eu entendo, é óbvio, o Alencar é presidente e tem mais quatro. O Alencar é presidente e tem mais quatro. Mas a minha pergunta é, vou voltar a falar, se ele tá botando a cara, quem não tá botando a cara? Esse é o questionamento que eu faço. O que vocês pensam isso também? Eu acho até que ele fala mais do que, assim, eu tô eliminando essa parte de ele ter criticado a torcida, tá? Tipo assim, isso aí... Claro, isso não convém. Mas o que eu tô dizendo assim, ou ele não deveria se pronunciar dessa forma que ele tá se pronunciando. É o que você falou, assim, ele tem que falar o seguinte, gente, futebol é com o Salum, o contato do Salum tá aqui, o jornalista, se vocês quiserem falar de futebol, procure o Salum, procure o Desessartes. Porque se ele fala, o futebol, a gente tem uma equipe, porque tem um ponto que eu acho que é interessante no sentido da profissionalização, o presidente, aí eu não falo do nosso projeto Clube Empresa, eu falo de uma maneira geral, né? Você se segmentar ali, você ter uma equipe que toca o futebol, você tá com questões relacionadas ao futebol. Normal. Perfeito. Normal. Então ele não fala assim, ele fala assim, gente, isso aí não é comigo, a gente tá fazendo melhor, é o futebol. Beleza, então que direcione a galera, pergunte pro Salum, que ele dê a cara e fale. Gente, ó, a gente não tem grana mais, acabou. Não vamos contratar o time que tá esse aí mesmo, a gente achou que dava, pelo visto não tá dando, a gente vai ver o que faz, e pronto. Mas ficar o toda vez que você chama o Alencar, não é comigo, futebol é com o Salum e com o Euler, eu confio no trabalho deles. Beleza, então vão lá, Salum e Euler, isso, falem sobre o futebol. Isso, eu tinha um chefe uma vez que ele falou uma coisa comigo, e uma coisa que me marcou muito, ele falou assim, o meu foco nessa empresa é ficar à toa. Aí eu, como assim? Meu foco na empresa, como chefe, meu foco, ele era presidente da empresa, uma empresa milionária. Meu foco nessa empresa é ficar à toa. Aí eu, como assim? Eu tenho que botar gente tão boa no meu comando, na minha hierarquia, que eu não preciso trabalhar e a coisa continue funcionando com qualidade, a empresa continue produzindo, sendo lucrativa, sendo tudo. Então, você como presidente, você não tem que... você tem que realmente escolher pessoas, confiar nessas pessoas e botá-las para trabalhar, né? E aí é o que eu penso, não adianta. Se o foco está demais na diretoria, tem um trem errado. A verdade é essa, gente. Vamos conversar. Se a diretoria é o foco das conversas, tá errado. Tá errado, cara. Tá completamente errado. Então, essa visão que a gente, sabe? Igual, por exemplo, nos grupos, o pessoal manda para o Alencar, pô, Alencar, não sei o quê, o pessoal manda no grupo e tal, Alencar. Ele tá tomando essa porrada porque ele bota a cara para tomar. Não tô defendendo, gente, não tô defendendo o Alencar aqui, não, tá? Não é isso que eu tô dizendo. Eu tô só dizendo. Mesmo ele sendo um dos nossos ouvintes, né, já? Não, cara, não, assim, ele nos ouve e tal. Foi uma piada. Sim, mas eu tô dizendo assim, não tô defendendo o Alencar, não. Eu tô só dizendo que, primeiro, se o foco tá na diretoria, já começou errado. Ele tem um diretor de futebol, ele tem técnico, ele tem gerente, ele tem um monte de gente para mexer com futebol. Então, primeira coisa. E segunda coisa, ele tá dando a cara para bater, talvez para não baterem nos outros. Então, tem que pensar, tem que raciocinar, tem que ver que não é, esse não é o caminho correto, essa centralização, entendeu? Que a César o que é de César, porque quando a coisa dá boa no América, aparece um monte de pai. Ah, o América é referência na CBF, nos cursos da CBF. Aí, é cheio de gente. Um monte de gente fez. Agora, quando eu assumir a bronca e falar assim, eu passei por cima do setor de análise de desempenho e contratei fulano, ninguém aparece. Se o fulano virar no ano e começar a fazer gol desembolado, aí aparece. É ou não é? Então, assim, não dá para ser profissional pelas metades. Ou você é profissional com a sua equipe, com o jeito de pensar, ou você não é. Ou sou eu. O Alencar é o presidente do América, ele sendo na cadeirinha, e faz. E pronto, e dane-se. E se der bom é o Alencar, se der ruim é o Alencar. Não dá para ser profissional pelas metades. E lembrando que temos mais 4 presidentes. Ah, e a gente quase sempre esquece disso. E que boa parte dessa culpa, para piorar, ainda tá. É aquela história da torcida e algumas preferências. Né? Como o Lisca ficou muito estigmatizado pela parte boa do ano passado, né? Aquele Lisca doido que ia e falava com a galera e vibrava. Ele ganhou essas coisas com a torcida. A direção errou em dar muito poder pro Lisca, sim, dar a carta branca para ele no futebol. Escolheu o próprio chefe. E aí ele escolheu o chefe, escolheu as amizades todas. E aí ele levou ele inflou um time, jogou, é o mesmo time da Série B, ou seja, é o mesmo time que montaram sem ele ano passado. E aí ele foi e trouxe os amigos dele para ser reserva desse time, não agregam nada. E aí agora o negócio tá dando errado e a galera tá batendo na diretoria. Só que, tipo assim, o maior erro deles foi ter dado carta branca pro treinador. A galera tem que chegar e descer a marreta no Lisca. E isso não acontece também. E essa parte, acho que o Alencar blinda até nisso, né? Como fala assim, ah, não, o Lisca é o trunfo nosso, é ele que vai... Cara, esse blindar, problema, né? E blindar é uma escolha do presidente também, não tem problema. Isso é uma escolha do presidente. Agora, saber que também não dá pra reclamar disso. O Bochecha aqui falou uma coisa interessante. Ele falou, olha, que o JJ, eu, né? Se ele tá dando a cara pra bater, ele tem culpa no cartório, ou porque alguém que ele colocou, ou porque tem coisa mais a fundo. É uma escolha dele, cara, sabe? É uma escolha de estar protegendo a turma dele. Não sei, sabe? Um negócio é complicado. E eu não gosto muito dessa... Aí é o meu jeito de pensar. Eu não gosto muito dessa coisa muito personalista, não, sabe? Eu acho que esse tipo de visão de presidente das antigas, os Eurico Miranda, aquele cara do Palmeiras lá também, da época da Parmalat... eu acho que isso aí já não tem espaço mais, cara. Você não consegue. Me fala um presidente o que consegue fazer análise de desempenho, por exemplo, para contratação. Não tem, cara. Um cara que for assim hoje, ele vai ser refém de empresário, cara. O empresário faz aquele vídeo maravilhoso e prova que até o Léo Passa é jogador, entendeu? Então, não é por aí, cara. Eu fico pensando no nosso setor de análise de desempenho, que não deve ter sido consultado para a contratação do Eduardo e do Gachaça. Quando os caras chegam com o nome assim, fala assim, não, vamos contratar esse cara aqui, só traz os números aí pra ver se tem alguma coisa pra justificar. Os caras olham assim e falam assim, puta que pariu, não tem. Porra, não tá jogo. Não dá. Ah, mas já trouxemos. O cara fala, puta, o cara faz assim, o que eu tô fazendo? Mas... O cara faz uma lista, vamos pô, os caras fizeram uma lista, colocaram lá, cinco laterais que podia contratar, o cara vai trazer o Eduardo, vai pro trabalho de porra nenhuma. O cara foi, aí vamos justificar, aí descobre que o cara foi artilheiro no Interclasses, na sexta série. Mas eu faço uma pergunta para vocês. O América tem esse setor de avaliação? Tem. Não tem? Tem. Ah, então pode mandar todo mundo embora, gente. Vocês me desculpem, tem. Mas assim, tá falhando feio, cara. Só que do lado da sala do Euler, inclusive. A questão tá falhando feio. Ué. Estão usando os caras? É isso que eu ia perguntar. Porque... Primeiro, a pessoa que era o centralizador da nossa área de desempenho foi pro Cruzeiro. O que já é um indício complicado, mas... todos os profissionais de destaque, assim, não sei, tá? Posso estar fazendo falando uma coisa mega leviana aqui, mas é porque a gente teve uma época que a gente teve esse departamento elogiado quando tinha o português lá e tal. A galera foi saindo, não sei quem ficou, não. Na verdade, tá meio sucateado lá. O Claudinho Prats começou montando o departamento, que aí quando chegou o português, ele trouxe um cara lá português também, que trouxe um outro aplicativo, aí deu uma melhorada ainda no que tinha. Esse português ficou mais um ano aqui, até sair para outro canto, mas tipo assim, o setor vai manter. A questão é você ter tecnologia, e hoje em dia, a maior parte dos clubes de futebol usa os aplicativos em comum. Tem um, acho que é Instat, que o pessoal usa bastante, tem até Scout lá, você consegue olhar coisa de dados e ver vídeos de jogador sub-15, sub-17. Mas então, o que muda de um para o outro, na verdade, são os modelos de previsão que cada um usa. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo simples. Esses dias, Deus me livre de elogiar a cachorrada, mas esses dias... Antes você tem, né? Eu tenho certeza absoluta que o aplicativo do América está usando o MS-DOS, cara, não tem condição. A cachorrada Enxurrada lá, por exemplo, esses dias eles estabeleceram um setor gigante mesmo de análise de empenho. E uma análise de empenho com modelos específicos para coisas específicas. Então, análise de desempenho para trazer alguém para a categoria de base é um modelo. Análise de desempenho, por exemplo, eu quero trazer um lateral esquerdo. Tá, então você quer trazer um lateral esquerdo. Mas pode ser qualquer lateral esquerdo? Não, tem que ser um lateral esquerdo que jogue dentro da sua proposta de jogo. Então tá bom. O seu time costuma, por exemplo, fazer cruzamento na grande área? É uma ferramenta forte do seu time? Então você tem que modelar para aquela direção a análise de desempenho. Tenho minhas dúvidas se a gente chegou a esse ponto. Ah, eu tenho certeza absoluta que não chegamos. O problema é, eu tenho minhas dúvidas se a gente usa. Até, o que pode ser de pior é aquela história. Nós usávamos o lateral direito. Sabíamos que íamos contratar o lateral direito porque nós perdemos o Daniel Borges. Daniel alguma coisa que saiu lá. Daniel Borges, E imagina, eu até penso, imagina que o nosso setor de análise ainda é bom, os caras foram lá, fizeram o esquema para a lateral, deram uma lista de possíveis contratações, aí chegou a lista, eu quero o Eduardo. Aí trouxe o Eduardo. Aí o setor de análise vai fazer o quê? Ele pode ter, eu tenho certeza. Não sei, que os caras são muito ruins mesmo usando dose, o Eduardo não tá em qualquer tipo de análise. Não tem como tá, cara. Então, assim, é aquela questão, tem que ver se usam os caras. Não é nem se tá. Nós com certeza não temos um tão completo quanto o Jairo falou lá do Atlético, mas é certeza que alguma coisa tem e sai algum tipo de indicação legal. A questão é essa, a gente tá usando. É, tem isso também. Essa é a questão. Deixa eu ler rapidamente alguns comentários aqui. O Gustavo Lana. Nosso aplicativo de desempenho trouxe o Léo Passos. É por aí. Gustavo Lana. Aí é que essa, acho que o Léo Passos entrou na conta de amigos do Tigrão. Cara, por 3 anos. Não, o Léo Passos veio antes do Tigrão, senhor. Não. Não, vem com o Tigrão. Veio com ele. Mas até onde eu sei, aquilo ali foi do Brax, mas tudo bem. Gustavo Lana, time morto em campo. PRTV, tá complicado. O Igor Marinho comentando aqui, ó, Bruno Henrique colocou Robertson do Liverpool para dançar. Eu não sei, que eu não vejo futebol europeu, esse negócio para mim tem graça, não. O que mais aqui? Deixa eu ler. A Mercione Assunção aqui, ó, tá aqui falando também. Boa noite, Decadentes. O que está acontecendo com o Lisca? Nós vamos fazer bala em Colatina e o próximo assunto é Lisca. O Lisca subiu no telhado. A velha piada, né? O Enéas Júnior tá falando que é time de Série B na Série A, bem fraquinho, né? Literalmente, não é nem um jeito de figurar. É literalmente o nosso time da Série B, o titular é o time da Série A. Então, realmente é o time de Série B na Série A. O Luke BM tá falando que ele escolheu, poxa, a culpa é dele sim, falando do Alencar, daquela história que a gente falou. Deixa eu ver aqui, o Enéas tá falando que existe o conselho, mas quem comanda o futebol é o Salum e o Euler, nós comentamos aqui também. O MMS tá falando aqui, ó. Em 2018, o Lisca assumiu o Ceará, que vinha mal. O time reage, escapa do rebaixamento até com certa folga. No começo de 2019, o Ceará do Lisca cai de produção, derrotas em sequência e o Lisca é demitido. Depois ficou sabendo que o ambiente dentro do Ceará estava ruim e muita gente satisfeita com o Lisca lá dentro. Agora no América, após ter feito um trabalho muito bom em 2020, o América de Lisca cai de produção e percebe que o ambiente do clube não está bem. MMS, eu comentei isso num programa aqui há uns tempos atrás, né, gente, que eu falei que o script do Lisca está o script de todo o fim de trabalho dele, né? Mas eu acho que, diferentemente do Ceará, eu acho que ele não está com problemas no elenco. Thales, acho que ele não está com problemas no elenco. Até pelo como o Ademir, a não ser que seja rachado, a gente teria vendo. Porque quando o Ademir faz os gols contra o Criciúma, ele vai comemorar com o Lisca, mostrar que o grupo está com ele, está junto. Eu acho que o problema é um pouco do que o pessoal falou. O problema dele é que ele monta mal. Desgaste material, O pessoal do Ceará fala isso. Ele monta muito mal as equipes. Ele contrata só jogadores que são parceiros da bola, que é jogador que ele trabalhou junto e que gosta de trabalhar com ele, seja por algum motivo, não é por critério de qualidade. E aí que fode. Mas eu acho que assim, eu não vou eximir 100% da culpa do Lisca, não. Mas o que eu acho é que ele trouxe uns caras que estão se mostrando inoperantes até então, né? Mas de outro lado, não veio uma outra pessoa também. Eu acho que, assim, pô, já que não tá vendo ninguém, deixa eu ver quem que eu consigo contratar aqui. Pegou o WhatsApp dele e foi vendo lá quem que tinha pra trazer, porque. No final das contas também, eu imagino que ele deve ter indicado alguns nomes, ou até mesmo a diretoria não conseguiu contratar ninguém, por incompetência da diretoria também, né? Então, ele trouxe os caras? Trouxe, mas eu duvido que foi tipo assim, gente, eu quero esses caras que eu vou conseguir ficar na Série A, o América trouxe exatamente os caras que ele pediu. Eu acho que ele foi tipo refugo, o que der, deu. Final de balada ali, deixa eu ver se eu consigo... O próprio Leandro Carvalho, ele é a segunda tentativa, viu? Porque a gente foi atrás do Bruno Rodrigues. E aí não deu certo, veio o Leandro Carvalho. Não deveria ter vindo ele, né? Não, também acho. Eu tô só comentando que ele mesmo já, Você vê que ele tentou um e trouxeram o outro. É, tipo não, assim, não, ah, vai esse outro aí. A gente pode não ter trago as primeiras opções que ele deu, mas a gente trouxe gente que estava na lista dele. Vamos supor, se o setor de desempenho faz uma lista ali, olha, contrata algum desses, o Lisca faz, olha, minha lista está aqui, ó, contrata alguns. A gente pode não ter trago a primeira opção de cada posição da lista deles, mas trouxe um cara da posição da lista dele. E esse é que é o problema. É, não, nem quero dizer que não foi... Tipo assim, ele não teve um orçamento para trabalhar e ele trouxe a galera que ele quis. Porque eu acho que o América trouxe o final da rapa. Tipo assim, no começo teve uns caras que a gente tava especulando que o Fortaleza foi e trouxe. No final das contas, eu acho que... Eu só não acho que a culpa é tanto do Lisca, porque eu acho que a diretoria não conseguiu trazer ninguém. Trouxe uns demedas, talvez ele estivesse pensando para ser reserva mesmo. Não veio os caras para ser titular. Porque, assim, do que eu consigo imaginar, devem ter uma série... Até rolou no começo do ano um papo... começo do ano. Final do Mineiro, começo do Série A, que tava um probleminha aí de entre o Alencar e o Lisca, aí chegou o Salum para tentar colocar panos quentes, o próprio Salum mencionou isso, e que tinha a ver com contratação e tal, então assim, o Lisca já devia estar puto antes, caralho, véio, não traz ninguém que eu peço, veio uma meia dúzia. Nessa hora seria bom, e aí, caso o Lisca saia, o pessoal colocar e falar assim, olha, aconteceu foi isso aqui, ó, pá, deixar aberto, mas... A chance disso acontecer é zero. Eu acho que o Lisca sair, ele fala. Deixa eu puxar, então. Queria que cada um falasse aí rapidamente o seguinte. Primeiro, se acha que o Lisca fica? E segundo, se ele sair, quem que vocês gostariam? Dá um nome, tá? Só pra gente ir um pouquinho mais rápido. Felipe? Opa, começa comigo. Eu acho que ele sai. Acho que a conversa amanhã é só pra burlar a cláusula da CBF. Porque se ele pede demissão pra assumir o Inter... que seria o Inter pagar a multa, ele não vai poder assumir mais um time de Série A esse ano. Então, se der errado no Inter, ele não pode assumir um time de Série A. E acho que ele não quer isso para esse ano dele, então por isso ele quer essa, que ele fica livre para assumir alguma outra coisa depois, né? Então, acho que ele vai conversar por conta disso também, e aí tentar aliviar o pagamento da multa, que não é muito alta, mas de graça sempre melhor do que pagando, né? 400 mil. E um nome, eu acho que a gente teria que trazer É difícil porque a gente não tem uma filosofia de futebol que a gente quer colocar em prática. E aí é mais difícil. Se você não sabe o que você quer, fica mais difícil de buscar um caminho, né? Então, a gente não tem mesmo uma filosofia. Nossas trocas técnicas não seguem muito uma lógica assim, de filosofia, né? Isso complica. Mas eu tentaria fazer algo parecido com o que o Fortaleza fez. Eles buscaram lá o Vojvoda, que não é um treinador exatamente que tinha muita grife. O cara chegou e tá dando certo. De tentar buscar um treinador que tenha as ideias legais, que saiba montar o time. E se o elenco realmente é formado, é um elenco que é unido e trabalha, qualquer filosofia que chegar, eles vão acabar abraçando e colocar em prática, né? Então eu acho que um treinador que tem ideias melhores e consegue desenvolver bem tanto a parte defensiva quanto ofensiva, uma ideia melhor. Então eu iria atrás do sul-americano aí, um técnico... que caiba no orçamento, né? Não sei exatamente qual foi o Vojvoda pro Fortaleza, eu acho que a gente devia buscar algo assim. Perdemos algumas opções, o Roland, por exemplo, acabou de fechar com outro time, e ele percebia mais ou menos perto que o Lisca ganha lá no Santos, seria um nome interessante. Não sei exatamente quais são as possibilidades de nome, por exemplo, de outros que treinam futebol argentino, né? Mas eu acho que seria essa a tônica, buscar um treinador nesse nível ali, pra gente conseguir ter um time que seja aguerrido, competitivo e que mostra a vontade que tem necessário para ficar na Série A, né? Já, quando você me avisa quando você falar que o Felipe tem tempo para falar, que aí eu vou pegar um café, porque agora você falou que era rapidinho, demorou quase meia hora essa porra. Ele gosta da própria voz, isso é verdade. Lucas, e você, meu filho, o que você pensa? Eu vou ficar muito surpreso se ele ficar depois da porque assim, para mim a coletiva foi basicamente ele falando que tá indo embora, então... Se ele ficar, eu vou ficar muito surpreso. Pra mim, ele já tá fora, a partir de amanhã. Se fosse o Salum, já tava vendo pra quem que eu ia contratar, porque com certeza ele deve pedir pra sair. E, cara, eu sinceramente, por mais que no América isso já é... Isso é uma prática antiga e triste, eu ficaria entre o Anderson e o Tigrão, viu? É triste falar... Que família desunida. Não. Eu ficaria entre o Anderson e o Tigrão. Porque o Tigrão... Ele já conhece bem o elenco, que é mais ou menos o elenco que trabalhou com ele mesmo. O América não vai trazer mais muita coisa, com certeza até não vai trazer mais uns 5, 6 caras aí para ser titular, já não tem mais tempo para isso. E assim, em termos de pensar num projeto de longo prazo aí, o último que conseguiu fazer uma coisa razoável aqui foi o Anderson. Então é triste, eu não gostaria de tomar essa decisão, ainda bem que não sou diretor de futebol do América, mas eu ficaria entre esses nomes aí. A última vez que o América tentou fazer o que o Felipe falou aí, que foi inventar um técnico, uma filosofia de jogo, Sérgio blá, blá, blá, blá. Sérgio, deu o Sérgio Vieira. Mas aí e pronto. É que, pera, o 2016 tá aí. Aí. Mas aí tem uma diferença. O Sérgio Vieira era o técnico certo pra hora errada. Era um treinador que pegou um time que era super defensivo, que ele tinha um azar, que não sabia sair jogando, porque o Givanildo não preocupava com essas coisas, né? Ele tinha um time, o Givanildo era bola longa, espichada para os laterais ali, brigar alguma coisa, contra-ataque, o Givanildo era fazer completamente oposta. E aí eles quiseram colocar ali, o cara tentou fazer o Suélio, né, do Alberto Farense jogando com a defesa, deu no que deu. Aí a questão realmente faz sentido. Aí vai chegar um técnico filosofia de jogo pra sair jogando com Bauerman e Anderson. Vai dar certo. Vai, é realmente uma diferença muito absurda. Vai dar certo. Não, mas eu não falei necessariamente sair jogando. Ô, Jair, tem como, tem como. Quando você quiser também, que a gente fale rápido, você terminar com o Felipe. Eu vou colocar um temporizador ali, assim, ó. Não, o Felipe é o último. O Felipe é o último a falar. Sacanagem, sacanagem. É, Thales, eu sei, meu filho, o que você pensa? Olha, até desligou o vídeo e ficou bravo. Então, cara, o Lisca era o meu técnico de 2021, mas o Lisca do ano passado, um cara motivado e tal. Esse cara que tá aí, com essa frescura do caralho, com essa choração que tá, tchau, Lisca. Eu iria de Wagner Mancini. Bacana. Engraçado que pela primeira vez nesse programa, nós vamos concordar que eu também ia falar Wagner Mancini. Acredite se quiser. Eu gosto. Primeira coisa. Eu gosto dele. Primeira caramba. Coisa, eu acho que o Lisca não fica, e digo mais, ele também não assume o Inter, tá? Eu acho tomara que não. Fica. Eu acho que ele não fica e ele não assume o Inter. Para mim, o diagnóstico que eu penso do Lisca, eu concordo com o que o Thales falou, o Lisca de 2020, sensacional, de 2021, a gente não sabe os comos e porquês, não tem a mesma resposta. E é o seguinte, gente, eu pergunto para vocês, como é que um sujeito que está sentindo tudo que está sentindo, é porque família e tudo, eu entendo, gente, claro, todo mundo entende, mas como é que um cara desse, gente, vai assumir um Internacional, vai assumir um Corinthians, ameaça a família no Corinthians, chama quarta-feira, entendeu? Lá não tem, isso é normal. Então, infelizmente, a gente vive numa sociedade bosta, uma sociedade merda, em que o sujeito acha normal ameaçar a filha de treinador do time dele. Isso, mas infelizmente é a sociedade bosta que a gente tá mesmo. Então, infelizmente, se o cara quer treinar um Inter, ele vai ter isso pra pior. Então eu acho que esse diagnóstico do Lisca existe nos grandes clubes e eu acho que isso é uma barreira grande pra ele, né? E não adianta, né? No futebol essas coisas são conversadas. Eu gostaria do Mancini, sim. Eu acho que ele forma times defensivos bons e a gente, infelizmente ou felizmente, é o que nós precisamos pra Série A. A gente precisa de um time que se defenda bem e morda um pontinho aqui e ali, tá? Então eu acho que o Wagner Mancini era uma boa. Sobre o técnico defensivo... Eu já te adianto que ele não vem. A chance é zero de um Wagner Mancini. Não tem aqui, uma porcaria de um Tigrão desse, um Cauã... Pensando nessa lógica de time... Porcaria, assim. Léo Condé... Pensando nessa lógica de treinador que motivador, né, vamos colocar assim, e treinador que consegue hoje em dia fazer um trabalho de fechar a casinha, é uma blasfêmia que eu vou falar aqui, mas Vanderlei Luxemburgo é um cara que o América poderia considerar? Aí era melhor tentar o Jorginho, né? Pra mim não dá não, cara. Eu não gosto do nome, mas assim, pensando nessa lógica, porque é o último trabalho dele que ele, assim, ele salvou o Vasco, foi meio que assim, né? Pô, deixa eu ver quem tem aqui. Tem o Luxemburgo, ano passado ele não conseguiu salvar, né? Mas da outra vez foi ele que tinha salvado mais ou menos nessa linha aí, né? Ó, o pessoal tá comentando aqui, ó, falando algumas coisas sobre técnico. Marcos Graça tá falando assim, bom nome. Alguns Anderson sim, outros Anderson não. Marcelo Moreira tão lembrando aqui. Olha, no trato defensivo, eu iria de Tony Pulis, em inglês. Eu até trabalharia com o tradutor dele. Ô Jário, desliga o microfone aí. O Buxa já tá lembrando que o Guardiola tá quase caindo lá no Ceará. Zé Luiz do Carmo tá aqui falando que Léo Condé é bom sim. Eu acho até ele bom, mas acho que não aguenta a Série A, não. Série A gasta mais técnico, eu acho, na minha opinião. O Guardiola não tem como vir, não, porque as camisas da Volt, com certeza, nele não entram. Fato. Ou se vier, o Thales vai ficar feliz, que ele vai ter uma camisa pro tamanho dele. O Murilo tá falando pra trazer o Ramires. Guto Ferreira. Essa é. O Murilo tá trazendo, falando aqui, ó, traz o Ramires, justamente que se deve cair lá no Inter, né? Olha, Zé Alves Aguiar, Dorival Júnior, tudo isso aí. O Ramires tem uma multa pra sair de 2 milhões de dólares, então acho que a gente tem cacife isso, não. É, pesado, viu? É, vale pro Latino. Inter, gente. Vai resolver o que aqui na América? É tipo isso. Bora, Bale Colatina? Bora. Bom, votação da galera, a gente teve pouco tempo aí, mas foi eleito aí pelo Bala da Galera 58,8%. Menina Ademir, ex-Judas, não chamaremos mais ex-Judas, né? Eleito aí por larga vantagem, seguido por Cavicchioli com 21,6%, Ninguém com 13,7% e Juninho Vassoura com 5,9%. Felipe Leucas, rapidamente, quem quer Ademir. Seu voto? Ah, que coisa boa. Lucas? Eu vou de Ademir também. Tares. Ninguém, gente, ninguém. Puta que pariu. Bala é meu valeu. Pau. É nada. Bala Juquinha. Isso é. Nós vamos aqui pedir o depoimento da senhora Thales Maciel para saber se tá mais para bala ou colatina do rapaz aí. Eu também vou de Ademir, então. Ademir ganhou bala. É, embora ninguém merecesse muito, não, mas o Ademir foi pelo menos tentou alguma coisa, né? Colatina. Se tivesse tocado aquela bola pro Ribagol, tinha sido gol nosso. É, né? É só porque não perdeu um gol do Ribagol, por isso você tá triste. Colatina, tivemos mais uma disputa apertadíssima, olha lá. Diego Ferreira ganhou com 29,8%, seguido de Juninho com 24,6%, e Anderson e Bruno Nazário empatados com 22,8%. Felipe. Pisca. Lisca, um calou bom, mal, bom voto. Mexeu pior, deu no que deu. É isso aí. Lucas. Eu não lembro a última vez que eu vi um lateral direito tão ruim, igual eu tô vendo o Diego Ferreira nesses últimos jogos. É impressionante como é que ele consegue errar passe de 2 metros. Então, disse nas línguas, é porque você não viu o Eduardo jogando um jogo completo. Cara, pode ser, mas por enquanto o Diego Ferreira. É impressionante, cara, é impressionante. Thales. Eu vou com o menino Lucas. É, o Diego Ferreira não consegue acertar passe, não marca ninguém, não faz um cruzamento que presta. Bicho, o João Paulo é melhor que o Diego Ferreira, então é Diego Ferreira, lateral lixo. É, eu também vou de Diego, e a razão do futebol dele ter piorado é que agora os times são melhor, só por causa disso. Esse é um que pode falar isso. A gente pode estabelecer esse argumento como a lei de Rodolfo, né? Lei de Rodolfo. Agora, eu só fico pensando assim, é porque eu fico imaginando, e pensa só se o Eduardo, aquela pança, tá jogando no começo com o Bruno Henrique correndo em cima dele. Nossa, sei lá se Eduardo com pança, Diego sem pança, quem corre menos? Não, o Diego corre. Não. Ele só vai ser cortado, mas ele vai estar lá correndo assim. Ah, sei não, meu cara. Sei não. É, tá complicado. Ô, Felipe, você mesmo falou que o Juninho não desarmou ninguém. Deve ser o que mais corre no nosso time. Não, até que não, porque eu vou falar. Se tem um mapa dele de. O Juninho não tá correndo tanto mais assim, mas eu não tenho essa de. A distância percorrida. Não tem mais. Existe mapa de frio do Alê? Que mapa de calor que a bota não existe. Não, mas o Juninho não tá correndo mais tanto que ele corria. O Juninho de 2016 corria pra caramba. Aí em 2017 ainda corria. 2018 ele até aguentava. 2019 ele começou menos. Aí 2020 ele já correu bem. Puxou o freio de mão. Esse ano ele já tá estacionado ali. Ele tá jogando ali de pontinha direita ali, ó. Ele tem um quadradinho do campo com o nome dele. É mais ou menos isso. E teve uma turma que fez uma bandeira pro Juninho. Foi isso que desanimou, isso puxou as energias do Juninho. Você faz bandeira pra ídolo, né? É igual o cara vira nome de escola quando morre, o cara vira nome de adulto quando morre, o cara vira bandeira de torcida também quando aposenta. Você não existe com o tem bandeira do Jair Bala. É isso aí. Sacanagem, gente. Lucas, temos pra especializados hoje? Tem, eu vou te falar, viu? Então, vai a vinheta. Esportes especializados com Lucas. Se vocês acham que o nosso jogo contra o Flamengo hoje foi triste, foi uma derrota complicada, ontem teve a prévia, que ninguém se atentou, porque ontem o Sub-17 também jogou com o Flamengo e também jogou lá no Rio de Janeiro, no CT da Gávea. E o jogo ficou 4-0 pro Flamengo. Então, se vocês acham que o profissional do Flamengo é muito superior ao nosso profissional, o Sub-17 do Flamengo é o dobro melhor do que o... Mas eu vou defender a garotada. A turma voltou de Covid? É, um bom ponto. Provavelmente não. É duas semanas fora, né? Não, é 10 dias, né? Não? Porque, eu vou te ser sincero, se for aquele goleiro que ainda tiver, meu filho, 4 foi pouco demais. O que acontece? O site da Globo, ele não mostra como é que foi, quem que são os atletas que jogaram, né? Mostra só o horário e o resultado. Então, o América tomou de 4-0 do Flamengo ontem. O jogo contra o Cruzeiro tinha sido no dia 6, foi no domingo, e os caras já tinham com convite, então alguns já voltaram, viu? Pelo ia ser 10 dias o dia do teste, enfim. De toda forma, a nossa prévia foi 4-0. Foi uma merda. A gente hoje perdeu de 2-0. Se o Sub-20 jogar daqui a 2 dias com o Flamengo, talvez fique 0-0. Então tá melhorando cada... Ou o Master, né, na verdade, né? Tá ficando mais velho aí o... Bom, o nosso time Sub-17 é o vice-lanterna do seu grupo. É um grupo de 10 na primeira fase, né? São dois grupos de 10. O América é o vice-lanterna com 4 pontos em 6 jogos, só à frente do Ceará. No final são 9 jogos, né? O América já jogou 6. Com 4 pontos primeiro para classificar ali o Cruzeiro com 11, então praticamente já descartamos a classificação do América para a segunda fase do Brasileiro Sub-17. Péssimo trabalho da nossa base nesse sentido, né? No Mineiro, Sub-20, aí sim os meninos, né, não estão seguindo a lei de Rodolfo, porque como é Campeonato Mineiro, o nível, eles estão jogando com pessoas do mesmo nível, né? Não são do nível superior. Lei de Rodolfo é do caralho. O América ganhou de 5-0 do América de Tchó. O Carlos Alberto fez um gol e teve outros dois gols. Um outro gol foi do Diogo de Oliveira Amaral e teve outros dois gols do Rodrigo. Não conheço o menino Rodrigo, mas já fez mais gol que o Carlos Alberto aí. Então tá mandando bem, menino, o nosso time Sub-20, que é o líder do seu grupo, invicto até agora, com 4 vitórias em 4 jogos. Tá? E por fim. Aí foi uma falha nossa dos esportes especializados de semana passada, que no Brasileiro Série A2 feminino, na semana passada teve um jogo das meninas que a gente perdeu para o Atlético Paranaense de 1-0. E o time retorna no sábado que vem contra a Chapecoense às 16h30. Mas a gente não tinha falado desse resultado. As meninas perderam para o Atlético Paranaense. A primeira fase é um grupo de 6. O América, nesse momento, está em terceiro lugar, mas se classificam... 2 e o melhor, os 3 melhores, os 4 melhores terceiros. Só depressão. Mas o problema é que o segundo tem 9 pontos, então a gente tá em terceiro com 4, então a gente tá meio longe aí da classificação, cara, também no Série A2. Pelo amor de Deus, corta essa porra de esporte de Então. Que bom, depressão! O Thales tá querendo puxar meu tapete aqui? Deixa eu pôr outro quadro pra você, porque esse realmente. Mas olha só, mas assim, chega de falar de derrota no vôlei, no futsal. A gente não jogou. No americano a gente não jogou, então continua na mesa. É isso ele aí. Ele até caiu depois, o cara se deu tapete, ele botou tão forte que ele rodou. Que sacanagem. O pior é que ele tava empolgado. É isso. Bom, não deu uma notícia. Aí voltou. O pior foi além de voltar. Ô Lucas, o cara tá querendo te roubar mesmo aí. Olha o que tá arrumando pra cima do cara. Me derrubaram aqui. A gente institucionalizou aqui a lei de Rodolfo e o Thales tá querendo cortar o espaço especializado. Lei de Rodolfo. Tá foda. Tá muito foda. Tá muito foda. Bom, então os jogos da semana... Porque, assim, além de toda... Tudo que o Lucas falou. Agora que você me falou desse negócio de Leite Rodolfo, eu só lembro essa semana que teve gol do Oxford. Aí eu tô lembrando aqui do camarada que um desses grupos aí, o cara foi comentar com o Rodolfo. Rodolfo bloqueou ele. Foi. Aí foi lá, comentou na minha mulher. O Rodolfo desbloqueou ele pra xingar. Tretas. Nelson Rubens. Eu acho que depois do esporte especializado, o Thales podia ficar com o quadro fofoca da semana. Fofoca da semana. Nelson Rubens. Deixa eu Nessa semana, então, nós temos Cuiabá na quinta-feira e Palmeiras 11 horas da manhã domingo. E o Cuiabá é quinta-feira, 4 horas da tarde. Que folga é essa, gente? Que horário maldito é esse? Gente, faltam 35 rodadas ainda pra eventualmente a gente cair pra Série B. Já tô metendo a gente nos horários merda assim na Série A, pô, que bosta. Pô, bicho, quinta-feira, 4 horas da tarde é foda, hein? Bem no meio do trabalho. E pior que eu não vou dar... Bom, esse jogo nem vai dar pra ver, cara. E é talvez o jogo que, eventualmente, se tudo der certo, a gente vai ganhar, né? Finalmente, já que a lei de Rodolfo não se aplica nesse caso. Você não vai ver, o Cuiabá, que é do Não, com a possibilidade. Talvez tenha a lei de Cauã, né? Que o Cauã tá invicto com o treinador nosso. Sempre que ele entrou lá pro Stulis, quando entrou os treinadores, ele ganhou, né? Então... Verdade. Então, aí nós temos o Cuiabá na quinta, o Palmeiras no domingo. Cuiabá dá pra puxar 3 pontinhos, né, gente? Com boa vontade, né? Não, olha, se não puxar também, fecha as portas, né? Não, dentro da nossa perspectiva, eu acho, né? Do planejamento pro ano, Cuiabá em casa é 3 pontos, deveria ser. Bom, então é isso aí, pessoal. Alguém quer comentar mais? Quer citar e falar alguma coisa aí? Não? Bom, então é isso aí. No próximo programa, domingo, 8 horas da noite. Eu só espero que essa semana não tenha esporte especializado. Esportes especializados é tenso. Falou pra vocês, gente. Boa semana a todos. Um grande abraço. Abraço. Falou.